Fala 2 QS, que foi para a estabilidade. Fala 6250, informe da sua PTZ Bernardo. Aí, Alex. Pode ver para 2 no teste, a gente chama 0 no 5, autorizado o que foi 100 reais e após estabilizado. Foi para a estabilidade, eu tenho para 2 mil. Cada uma. Ok, aguarda, onda de espera deslocada na 0, na 3304. 360 via Peso 1 no 0 Piraí, após sair conforme a rota do plano. Decolada 1 no 0, após decolagem curva direita. A saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5427, controle 1 no 9, decimal 8. Você tem preferência para a 1 no 0 no teste? 360 via Peso 10 até Piraí, após combate, Peso 44, pagode. Colada 10, curva direita, saída da Leda Motiva, 5427 transponder, 198 ao controle. Sinalimetriza no 1, quanto é o geométrico correto, chama pronto para o pushback, sinalimetriza no 2002. Chama lá o sinalimetriza no 1. O 2065 está pronto, copy? Confirma. O 2065, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peso 1 no 0, Piraí, após sair conforme a rota do plano. Decolada 1 no 0, após decolagem, curva direita. Na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5452, controle 1 no 9, décima 8. 3360, Guarulhos, o Peso 10 até Piraí, depois acostumar ao plano. Decola 10, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. Aciona 5452, controle de saída 198, posição é 8, do 2-0. Quem chama quando pronto, gol 2-0-6? Caso João contrato chegou 1 hora, 5 milhas, rumo norte, mantendo 500 pés, um bravo 06. Não, para o Oscar. Gente, atende a tráfego, reporte visual. Estará atento, reportará visual, ouvir para a data. Ai, que bravo, Oscar. Caso João contrato de 2 horas, 5 milhas, rumo norte, é o meu 44 mantendo 400 pés. Negativo. Deixa eu posso visual com tráfego. Comprei o vidro na tabela, já está visual com o local de pouso, mais 30 segundos para pousar. Gente, vidro na tabela, você está feliz para pouso. Livre para pouso, Delta. 3 a prova de barreiras para o 27 no 4. 7 no 4, aguarde para as barreiras. Utilizado, né? 250. Olha, né? 250, estou ouvindo o 895. 295. Bom dia, né? 250, deixa, né? Obrigado. Pazão 08. Vou pulgar já 08, por favor. Reporte o troço para o lançamento. Reporte para a próxima, já. Mike Bravo, no momento não temos tráfego de aproximação para o Pavel 2, está autorizado o aparato Matatu, cruzar entre, fazer o cruzamento da longa final da 0 entre a cidade baixa e o Guatemi. Então vamos ter você escutar permanente, eu estou seguindo aqui na inspeção, alguns pontos vai ter que fazer um 360, fazer trabalho de minha faixa do outro, ok? Gente, qualquer mudança significativa, comunica o controle Mike Bravo. Gente, Mike Bravo, você é reporte iniciando o cruzamento da final da 1-0. 250, livre pouso na 1-0, venta 90 graus, uma dúvida mais. Pouso 6-2. Limpos 04, ingresso na perna do vento da 1-0 e agora de base. Pressando a perna do vento, então no 0, vai dando frente na base, 04. Na do litoral, reportará Interlagos, já no Vederal. Vederal, confirma o controle para a posição de Salvador? Afirmativo, bom final de Salvador. Gente. Olá, 48, antes da Juliette. Pono 648, Juliette, portão 1, não bate 1. Portão, confirmado, por favor. Pono 648, portão 1, não bate 1. Ah, tá. 1, não bate 1. Para cruzamento da área do circuito, chame todo mundo no 895. Salvador, Mike Bravo. Mike Bravo, Oscar. Tome a Pro Whisky, tráfego à sua posição de 12 horas é um P3. Vista tráfego, é 1507. Pro Whisky agora aguarde para cruzamento da final da 1-0. Estou usando a minha posição então. Ok. Olimpo 04, gira e base atualizado final no 0. Duas bases atualizado final no 0, 04. Xené 6250 no solo ao 00. Libere a direita, solo 121 no 1. Aqui na Vosca, avistou o Olimpo P3 girando base, final da 1-0, condições de cruzar a final da 1-0 na tabuada do tráfego. Afirmativo, só como se na expressão de linha, dessa velocidade aqui. Não entendi, confirme. É, se tem expressão de linha, tem que dar essa velocidade aqui. 37. Livre toque que é remetido na 1-0, Olimpo 04, vença 1-0-0 graus, 1-0-9, a aeronave da Xané já liberou a pista. Positivo, toque remetido, 1-0-0-4. Bom dia, autorizado o pushback e acionamento no pátio 3, chama táxi. Pátio 3 autorizado, vai chamar para o táxi, bom dia. Sai o Mike Bravo. Mike Bravo, você prossiga. Eu não sei para coordenar, é que eu tenho que fazer uns 3-0 aqui no motor, já vai prosseguir. Companhia RM203, suba para 1500 pés, ingresso perna do vento no zero, aguarde para gerar base. Esquerda 1500, aguarde para gerar base, 04. Polícia 04, informação de tráfego, helicóptero 500 pés na vertical da RMAR. Mike Bravo, informação de tráfego, P3 da Força Aérea, ingressando perna do vento, velocidade 1500 pés, é pós-visual comigo. Sente, vou procurar o visual. É, tá autorizado prosseguir aqui um pouco mais à frente, né? Mike Bravo, inicialmente não tem a posição. 304, livre da colagem, 5-0, vento 090 graus, 1-1 mais. Autorizamos a decolagem, 3-3. zero, 4190, trocado. Uma dois oito oito até não dois meia zero. Dois oito oito dois meia zero. Fica aqui, saiu, já não está com base. 7-6-3-1-1, nós estamos já finalizando o pushback, assim que o mesmo livrar a retaguarda será autorizado, 6-3-1-1. Na retaguarda, sim. 9 graus. Tango Eco, Zulu November, bom dia. Confirma transporte de enfermo em pátio. November Alpha, é posse na vertical da rotatória, mantenha mil pés, ajusta no 095. Reportará vertical rotatória, 1 a mil pés, 1 a 095, November Alpha. Para o Tango Slot, Olímpico 04. Olimpo 04, aguarde para girar base. Aguarde para girar base. 3304, decolou 05, chame o controle 1998, bom voo. 098 para o controle, tá? 3304, obrigado. 4 com o POB 71, 2 horas e 30, alternando o recibo. Azul 9134, autorizado táxi via. Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera, lá a torre 1, ou no 8, décimo 95, ajuste no 0, no 5, meu voo. 0, Pátio 1, no Índia, a ponto de espera vai chamar 5295, 1, 0, no 5, ajuste, o azul, 9, 1, até espaço. Roxana M3, 1, 1, assim que a terra da azul passar a retaguarda, coordena com a equipe de sol, chama táxi. Ela é 6250, uma atente da Juliette, aguardando liberação do 22. Fica 190, sem referência. Já vou autorizar, ok? Aguarde. Mike Bravo Oscar. Zero 04, livre toque arremetido no 0, vento 090 graus, no 1 nós. Já pode repetir, eu fiz no 0, baixou aprovado, no 04. O Mike Bravo Oscar confirmando, o senhor solicita manter entre a final da 10 e 17? Atenção, prosseguir aqui o corredor de linha, porém ajudaria se a gente pudesse prosseguir um pouco mais à frente. Entendi que o senhor solicita prosseguir via corredor axé? Tá, negativo, a extensão de linha ainda fica no setor náutico usando as cabeceiras 17 e 10. Entre a 17 e a 10 está autorizado, manter o setor. Mike Bravo Oscar. Ok, vai ficar entre a 17 e a 10, sempre seria o final. Oi, Salvador, muito bom dia. O Azul 9134, ponto de espera da 10 pronto. Azul 9134, confirma visual com P3, curta final 10. Afirmo. Após a passagem do P3, ali mantém, Azul 9134. Após a passagem do mesmo, vai ali manter o Azul 9134. O Mike Bravo Oscar, tem condições de prosseguir e manter-se à esquerda da final da 17? Olha só, à direita da final 17. Tá, ok, sem interferir com a final, vou prosseguir o Charlie 150 para a pouso 17, ok? Reporte quanto visual com o meio. Sim, a gente rampia livre o eixo da final 17, ok? Índia November Alpha, prossiga final 17, aguarde autorização de pouso e reporte visual para o helicóptero na direita da final 17, 500 pés. Livre ingresso, final 17, reportará quando visual com o mesmo, Índia November Alpha. Olimpo 04, Tocoi arremeteu 08, suba para 1500 pés, reporte no través norte da torre, ok? Negativo, subindo para 1500, reportará através norte, Olimpo 04. Informe que duas aeronaves modularam ao mesmo tempo, prossiga uma delas. November, ajuste no 015, reporte no ponto de espera papá. 9134, livre da colagem de pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 099. Seu decolagem, azul no 9134.

Guarulhos, Decolou 10, chama controle 1998, bom voo. Sua identificação, vê se a via Mário para o nível 050, ajuste ao 095, tem, sente da informação a ti. Controle Salvador, bom dia, o azul 9134. UPS 9134, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível 170. Via Conde para 170, azul 9134. Oxalé 6311, Monte Vera, pronto. Oxalé 6311, confirme-se. Da cola de imediato. Chané 6311, livre da cola de imediato, pista 10, vento 090 graus, 11 nós. Livre da cola de imediato, por que é uma tá deslocada? Negativo. É só confirmando, pista deslocada, ok? O Chané 6311. Ok, deslocado então, 6311. Bom dia, autorização, por gentileza, Recife. Cheguei a pista, reporte ligando. Polo 184, autorizado Recife, conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva, esquerda. Segue perfil de saída Fuca, Jamo Caju. Aciona 5464, controle 119.8. Recife, 370, nível de cola da 10 pela esquerda, Cuca Jambo Caju, 5464 e 19.8. Sol Mário Tuna, está para o 050, ajuste no 05. Como se tiver dois dias à frente, passa preferencialmente para a direita. Temos tráfego 10 horas, 2.0 milhas, mantendo o nível 3.0, lançamento de paraquedista sobre a linha de Saparica. Salvador, aguarde pensar livre, olhinho 04. Mas chico, olha, pensar livre 04. Mike Bravo, Oscar, prossegui. Você já prosseguiu aqui para o cruzamento da 10? Mike Bravo, Oscar, retaguarda do Olympus, do C3, da Força Aérea autorizado. Ok, a nave já foi para a falha, vai prosseguir aqui na inspeção de grau. Ok, o senhor vai manter em que setor? Vai manter aqui essa prua, só para ter o setor do risco aqui, sentido Matatu, ok? Olympus 04, livre, toque emitido no 0, vento no 0 graus, no 1 nós. Pessoal, tá aqui emitido no 0, 04. Oi, Salvador, bom dia, Mike, é corretor. Passou, faz situação, produção. Círculo, Alstom Operation, controle 1998, bom voo. 98, boa tarde, obrigado. Mike, é convite ao reporte na vertical, farol de Itapuã. Farol de Itapuã, isso. Cal do farol de Itapuã. Informa o Papa Alfa 3-1 com transporte de enfermo vai decolar da pista 1-7. Vai manter 1000 pés no corredor Axé. Demandiu. 5 segundos para a vertical de Itapuã. Eco Zulu 9M. Informa o tráfego helicóptero na vertical do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Inicialmente mantém a proa de decolagem 1-7, 1000 pés Axé. Consiga, tá presente, logo mesmo. Vamos lá, tá presente, nada de informações. O presente viu, autorizado para o Zona, deixa para 4 mil pés, ajuste no 095. 7, informa que tem um helicóptero mais ou menos a 4 milhas da final 1-0, reporte quando vertical, quando visual com mesmo 500 pés, e tem um eco sul 9 da colando, no 7 mil pés, corredor a chefe. Informativo, sim, do braço circulando, e reporte visual com o helicóptero na final, na direção do Olimpo 7. Olimpo 04, suba para 2 mil, mantendo pro, e chama o controle 1-9-8. 2 mil, mantendo pro, controle 1-9-8, graças. Bom dia, Olimpo 04. Novembro, ciente, decolou aos 1-6, chame o controle 1-9-8. 1-9-8, controle, grado, bom dia. Olimpo 04, operação 4-6-6, com esquerda para 360, limite a permanecer na prova por 3 minutos. Esquerda 360 por 10 minutos. F1-1-1-0, com a rodora Xé, N-1-10. Informe para o ideal para o seu time. Autorizado, tem na base no 7, litro. Proa 3, 1-4. Está autorizado presente para o destino, aguarda a sessão para o Zona 05. Presente para o destino, aguarda a sessão, acho que eu estou no nome. Condicionador, guardião de aeroporto, dá controle para a sessão de aeroporto, tem uma tempo de voo até o próximo 7h de 5 minutos. Guardião 08, confirma sua informação. Já todos os paraquedistas fora em cima, último paraquedista montado em torno de 5 minutos. Já está no voo desse. Guardião 08, sua informação foi cortada, repita para o controle. Todos os paraquedistas fora, a unidade do Círio 08. Guardião 08, ciente, desça para o edifício Trápido de Veracruz, já pode cruzar 4.210. Passará 4.210, 08. 389.6, vai atingir 4.000. 389.6, desça para 2.010, autorizado o MS, o Glide está estabilizado. Autorizado, Léo, está estabilizado, Mike Bravo, Oscar, Mike Bravo, Oscar, mantém sua saída da tráfego de aproximação para Salvador, na chuva do controle, e após até mesmo sobrevoo. Maria. Mantenha os tutoriais para descida. Ao 1-9, frequência livre. puxa acionamento voo 1184 pelo posição 4. Voo 1184, 1-4, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama o táxi, voo 1184. Agora, 7 milhas rumo ao posto, um Bravo 06, mantendo que essa não irá interferir na sua aproximação. Caraca, eu tô aqui, a gente pronto, cópia? Pronto. Meu nome é Gojona, autorizado São Paulo, veículo 010, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5477, controle 119 decimal. Então. 560, outras 110. Decola 10, curva direita, Nadael, Pós-Leda, Motiva. 5477, transponder, controle 198, gol no 621. Bom, no 621, quanto já vai correto no 9, chame pronto. Passará. Limite é manter a proa por 5 minutos. Siga a pista de zero. Localizador, 3896. 3896, completo final, surgindo no 895. 295, obrigado. Na minha 3 União, me chamo 105, 1251, até na outra 395. 251, 3395, bom dia. Com 3896, ciente, aguarde a autorização de pouso. 4396. Azul, 91, 3475, Caracaju está acessado até o 141. O azul, 9134, ciente ontem, hoje consultou a nota e não verificou essa restrição. Gente, azul, 9134, agora está a confirmação do local. Ok, obrigado. Salva, Belo, bom dia, 4207, Azul, descida, 1160. O 4207, acendo identificação, reduza a velocidade para 2409, desça via BOF para o nível 050, ajuste ao 095. Desce via BOF, nível 050, ajuste 1015, reduzindo a velocidade para 9275. Olimpo 04, curva à esquerda, proa 250, o limite. É a magnética 1-1-0 de Sintra. Desce 5, Ecos 192, devido a tráfego de montanha, 1.000 pés, reporte afastado 2.000 em Salvador. Salvador, livre a sessão previsão 1.06. Novembro, confirme seu estimado de pouso em Sierra Novembro e Bravo X. Rumo 500, sim, já cozinha em Novembro. 8-4, a linha e mantém Pistão 0 deslocada. É, mas é, 04, curva à esquerda, proa 220, o limite permanece. Avião 08, terceira saída para a coordenação. Aí vai ter que dar o tiro de tráfego para a coordenação. Vai dar o tiro. Pista 96, fala 25, livre à direita, chame no 219. 219, obrigada. Bom dia, 3296, bom dia, segue de Alfa, reporta com este privilégio. Alfa, privilégio, 3296. 4. Diga. Vamos começar sobre Aracaju, é o Bravo 0023/2014. Ok, não consta do 7 de Natal, por aqui, o que seria mais conveniente para a velocidade? O 9134, coordene mesmo com Aracaju, informo que o Notan está no suprimento AT. Muito obrigado. Olha mais para voz. Aqui para a vossa, mantenha o setor de vida tráfego de aproximação, guarde o cruzamento. Felipe 04, pare seu setor de acusos de localizador, curva esquerda para o AONO 30, autorizado LF, seu guarde pode estabilizar. Dia da AONO 30 para o LF, você será estabilizado. Informa o tráfego 3 milhas ao sul de Duna, mantendo 500 pés, um Bravo 06, nem grau de altura nessa aproximação. 02065, chame 108, chame 251, nota 9339. 251, qual a outra pergunta, por favor? Secundária é 1332, decimal 95. 251, 3395, boa. À esquerda, segue o perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5511, controle 119 decimal, então. Decimal aqui para a vossa, reporte para o cruzamento da final da Mosera. Controle 194, comandante esquerda, passa 2300. Chama 0, Omo Kit, autorizado em Lance, Cristian Glide, reporte estabilizado. Senhora, foi sobre o modulado, poderia repetir, por favor? Puxa para 2000 pés, e aberto, ajustando 0, Omo Kit, autorizado em Lance, Cristian Glide, reporte estabilizado. Então aqui, 2000 pés e Lance, Cristian Glide, reporte estabilizado do 42 ao 100. Controle 1184, Puca, passando 3600. 1184, contato cabela decolar e suba via Puca para o nível 370. 370 via Puca, 1184. Liga no pensador, emitido. 104, passa em curso o sinal. Emitido mais uma recuperação e após o curso. Seu celular emitiu fazer o circuito da 10, confirma? Outra recuperação, Pedro. Sente o limpo 04. Avião 34, está 10 milhas da posição Conde, submetendo o 2170, teve o radar de rádio, chama Aracaju 1202-3. 4, turbina no 895. Pista Olímpico 04, ninguém toca a metida, pista no 0 deslocada, vento 1-1, 0 graus, 1-2, nós. Como tem que o som de arrebentar no ar e após uma nova operação do ele da posição? Tem seu reporte iniciando a arremetida Olímpico 04. Com 1823 a bordo, 3 horas e 58, só está na galeão para trás. 621, autorizado o TAC, via Pátio 1 no Índio até o ponto de espera, no ponto de espera a torre 1182, 95, ajuste no 015, 18. Autorizado via Pátio 1 no Índio, ponto de espera da terra, 1228, 95, Olímpico 04. Olímpico 04, ciente, arremeteu no AUS 32, mantenha pro de decolagem até 2000 pés e chame o controle 1198. 1198, mantendo a proa até 2000, Olímpico 04. Está alterando a minha dela? Pelo SXU e Sunrise. Ok, ou então a Renato pode esperar? Afirmativo. Ok, Renato, então, obrigado. Olho Olímpico 04, retornando, estou mantendo a proa até 2000. Olímpico 04, mantenha a proa até 2000 pés. Após 2000, curva esquerda, proa 320. A manter a reta até 2000, após esquerda 320, Olímpico 04. Chame torre 1185. 1184, chame Recife, frequência 12545, alterne 12685. 12585, 07, ciente, como pista 10 deslocada 380 metros, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Teste livre pouso, confirme a pista está deslocada no final dela ou no início? No início da pista, 380 metros. Teste, azul 4, 307. Oi, Salvador, bom dia, volume 621, quanto cai no 0? Volume 621, mantenha o ponto de espera. Vai manter. Cruzada de chegar a mais. Também se aplica para decolagem? Afirmo, volume 621. O 1094, inicialmente mantenha na chegada. Após o TAP será autorizado o Código 3-0. Com o 739, ele está presente, tomando a esquerda para o hotel do 3-4-3. confirme por quantas milhas? Cerca de 15 milhas. Cerca. Informação, Alente 04, convia a esquerda, proa 280. Esquerda 280, 204. É 21 Lima, tem pista 6 locada. A Lima tem Paulo 0 colocado no meio. Inicialmente, o estado do Rio foi 4, reduz a velocidade para 2309. Ok, vamos voltar para 2309, 4207, bom dia, segue via Alfa Juliette, portão 3411. Alfa Juliette, 3401. Polo 621, no livre da colagem 10, vento no 00 graus, 129. Canal 0, vamos 621. Informação é aniversário da base, hein? Matura dos aspirantes. Agradeço. A mudança para 4.000 pés, o ajuste 1.500. 4.500, vamos ser aprenado. Vamos dar uma parte mais forçada. Autorizado, o TAP reduzindo para 2309. TAP, reduzindo para 2309. 1648, após o parqueamento do Embraer no 3, coordena com a equipe de qual chama táxi? Controle Salvador, aqui é o Vitor Bravo Hotel, bom dia. Alto Bravo Oscar, tem uma parte para o litoral sul, aguardando a autorização, dá para seguir para Salvador? Pronto. Confirma intenções no faixa, o 3 solicita táxi para o 7 do faixa 1? Positivo, dito para o hotel, parte 3, posição 12, solicita reforço para o parte principal, posição de número 7. Confirma-se já coordenado com o Infraero, Vitor Bravo Hotel. Vai com estabilidade. Chegamos que usamos o personal estabilizado. 1621, contato radar, suba para nível de voo 360 após 2000 liga. 360 após 2000 liga, 1621. Mas se mantém escuta, aguarde, Vitor Bravo Hotel. Só aguardo, Vitor Bravo Hotel. Guardião 08, prossiga. Guardião 08, sim. Tudo quanto faz os slides, para mim eu vou... É uma cruzada, faz para o setor a esta ida. Isso no pátio principal. Ciente, Bravo Céu, criando o reboque, reportar a instituição da Juliette. Alonso 04, complete final LS com Glove, chame a torre, plano 1895. Sim, Olimpo 04, informa cabeceira deslocada dos primeiros 380 metros, livre pouso pistão 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 2, 9. Zero pouso, pistão 0, 0, 4. Dentro, entre Dumas e Bra, aqui é a cidade. Catango, Eco Zulu 90, serviço radar encerrado, 63 milhas noroeste de Salvador, da presente em frequência livre, para informação e alerta, chame Recife, frequência 12545. Salvador, chame 6140. 6140, bom dia, Maceió. Informação Foxtrot, aguarda o instante, cópia, prepara Puka e Jamo Caju. Puka, Jamo Caju, aguardando cópia. O Bravo Oscar, prendendo o cruzamento da 1-0. Alto Bravo Oscar, vai prosseguir para o Salvador, confirma. Continua a inspeção de linha, liberando pelo 1, ok? E aí, eu queria escutar um 1-3-6-0 aqui na frente, enquanto eu tenho um pedido de ser melhor. Astravo Oeste, sempre. Temos um bag 77 da Gol, se aproximando, está 3 milhas para a posição 2. Sente, estimado 2? Estimado para pouso, daqui a 2 minutos. Ok, vai fazer 2-3-6-0 aqui, está fácil. O 1-6-4-8 está pronto para o táxi, temos 1-1-6-3 a bordo, 2 de autonomia, Alterna Aracaju. Afirmativo. 1-6-4-8 autorizando táxi, via Índia até o ponto de espera, torre 1-1-8-2-9-5, ajuste no 0-1-5, por favor. Obrigado, senhorita, até a Índia, até a Ponte Espera, 7296. 1-6-4-8, ajuste agora no 0-4. Ok, 1-6-4-8. Confirme. Está efetuando 2000? Positivo na prova de Mótima. Após 2000, foi autorizado Leda. Ah, ok, Leda. Leda, é Mótima? Após Leda, prossegue com plano de voo. Alto Bravo Oscar, para o litoral, o tráfego formado anteriormente está a 1 minuto para a posição de Singra. Estou autorizado, vai ser um pouco superior. Está autorizado. 7739, complete final LS, chame torre 1-1-8-9-5. Tratando com a torre 1895, voo 739. Voo 1-0-9-4, voo para 7836, desça para 2500. O ajuste na 094, reporte e está sendo servido 360. Corrigindo o ajuste para 2204, quando 360. Ok. O vento agora? O vento 08, 0 graus, 12 nós. Agora pista livre, livre pouso, deslocado 10. Vento 08, 0 graus, 12 nós. Certo, autorizado 10, deslocado. Agora vamos ser aterrado. Voo 648, está pronto aqui na vez. Voo 648, mantenha ponto de espera. Atendo. Quanto você está com o avião? Não, utilizando o segurança aqui na linha. Aqui da Rua Assistência, aguarde, temos mais um tráfego da Gus se aproximando. Aguarde para retornar para a posição. Ok, salvador, estaneado. 4-0, tá? Foi só por estaneamento. Voo 648 afirma, ali mantém pista 10 deslocada. Ok, pista 10 deslocada, eu tomo a posição. Olimpo 04, cruza de imediato, pista 10. Ah, Olimpo 04, autorizado, cruzamento imediato. Bom dia, bom 094. Bom dia, bom 094. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Bom no 739, sua luz 48, livre à direita, chame no 211. 211, obrigado. Sente, Olimpo 04, frequência livre à estação na Pátio Militar. Boa tarde. Salvador, Gol, 9739, lembrou. 9739, bom dia. Segue via Alfa, reportante da Juliette. Segue Alfa, reportante da Juliette, Gol, 9739. Após a passagem do mesmo, está autorizada a prosseguir para a estação. Thank you. Braus, 12, nós. Descolando, Gol, 9632. Gol 094, aguarde pista livre, informa os primeiros 380 metros deslocados, cabeceiro no zero. Ok, aguardando ali, obrigado a informação. Primeiro alfa, autorizado o voo local, Salvador, Salvador, faixa 20 milhas, corredor forte, decola da 17, primeira curva, esquerda, segue corredor forte, 1-10, aciona 0171. Controle 119 decima 8, torre 118 decima 9 segundos. Espera Alfa no pátio 4 com 2 a bordo, para acionamento táxi, chame torre 118 decima 9 segundos, bom voo. Salvador, Scania 63, dia 140, Scania 596, a bordo, se eu quero, 3 horas. Deixa eu contar. Já foi para 798. 3 horas. T140, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, lá torre 118 desse mar de 5, ajuste no 014, Molô. 4, 2, 3. Possibilidade de voar a Caju? Aguardo coordenação com o centro de Recife, voo no 648. Muito obrigado. Juliette, portão 4, 41. Juliette, portão 4, 41, no voo 739. Uno, cheque equipamento e retorne. Foi mais que Brahma? Mais que Brahma, lá fica tranquila. Brahma, que já ligou hoje, que dá 1-0, que é um 3 minutos, Brahma, que vai dar 1-7. Pensa. Decolou 53, chame controle 1-1-9-8. 19-8-6-1-4-0. Por favor. Saldura, boa tarde, Oceania 6-1-4-0. Oceania 6-1-4-0, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. Puga 35, grato.